Uma boa noite a todos. Muito bom estar aqui com vocês. Louvado seja o nome de Deus. Eu tenho um pouco da impressão e imagino que essa semana esteja sendo uma semana um pouco diferente do comum das semanas de oração e de evangelismo que nós temos normalmente na igreja. Eu tenho trazido alguns temas complicados. Essa noite não vai ser diferente. Mas eu tenho me esforçado para ajudar vocês a entenderem coisas que também Deus me ajudou a entender. E eu creio que devagarzinho a gente está conseguindo construir uma ideia que é a base da nossa salvação. Nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos pela graça de Deus. Só que essa relação entre a lei de Deus, os mandamentos de Deus, a graça e a fé, não é uma relação simples. E a mensagem dessa noite tem o seguinte título: os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Abre a sua Bíblia, Apocalipse 14, verso 12. Em grande medida, a Igreja Adventista do Sétimo Dia retira do livro do Apocalipse a sua identidade. Lembra do Apocalipse capítulo 12, verso 17, né? E irou-se o dragão e foi pelejar contra o restante da descendência da mulher. E o livro do Apocalipse explica: aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aí lá em Apocalipse 19, 10 se diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E um outro texto fundamental para a gente estabelecer a nossa identidade como igreja é o texto de Apocalipse 14, verso 12. E com a Bíblia aberta assim, vamos orar e invocar o nome de Deus para que ele fale ao nosso coração. Papai do céu, eterno e querido, que ao lermos a tua palavra possamos ouvir a tua voz, Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus, amém. E a Bíblia diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Em geral, o mundo cristão tenta separar os mandamentos de Deus da fé de Jesus. Inclusive, quando eu estava no primeiro ou no segundo ano de teologia, eu fui fazer uma pesquisa e descobri um comentário bíblico sobre o livro do Apocalipse, um livro da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD. E tinha um camarada lá que escreveu sobre o livro do Apocalipse e foi comentar esse texto. Eu já fui direto nele. Falei: vamos ver o que eles falam aí dos mandamentos de Deus, né? O livro do Apocalipse é muito claro. O povo de Deus guarda os mandamentos. E aí esse camarada, esse pastor da Assembleia de Deus, ele inventou uma teoria que era o seguinte: nesse texto existem dois grupos de pessoas, os judeus que guardam os mandamentos de Deus e os gentios que têm a fé em Jesus. O camarada conseguiu inventar uma teoria que ninguém sabe de onde que ele tirou aquilo. Mas esse foi o ensinamento dele. Agora, o livro do Apocalipse traz essas duas características unidas. Quem guarda os mandamentos de Deus é que tem fé em Jesus. Quem tem fé em Jesus guarda os mandamentos de Deus. E nós vamos nos dedicar hoje a entender um pouquinho mais sobre esse assunto, dentro do contexto da mensagem de 1888. Comentando a Assembleia da Conferência Geral, Ellen White vai dizer assim, no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 172, ela diz assim: quando declarei perante meus irmãos que eu ouvira pela primeira vez as ideias do pastor Wagner, alguns não acreditaram em mim. Afirmei que eu ouvira preciosas verdades proferidas a que podia corresponder de todo o meu coração. Pois essas grandes e gloriosas verdades, a justiça de Cristo e o sacrifício completo feito em favor do homem, quando o Senhor deu a meus irmãos o encargo de proclamar esta mensagem, senti-me agradecido a Deus, pois eu sabia que essa era a mensagem para este tempo. Lembra que a gente comentou que a Igreja Adventista, quando surgiu, ela vai confrontar o mundo evangélico, protestante e católico com a mensagem da lei de Deus. E eles vão fazer isso de forma crítica, de forma pesada, e vão julgar as outras igrejas pela lei. E aí, quando Jones e Wagner vêm em 1888 pregando a mensagem da justificação pela fé, Ellen White diz que ela ficou agradecida a Deus, Porque ela sabia que a mensagem da justificação pela fé era a mensagem certa para o tempo do fim, o tempo no qual nós temos vivido. Ela continua essa citação dizendo assim: a mensagem do terceiro anjo é a proclamação dos mandamentos de Deus e da fé em Jesus Cristo. Os mandamentos de Deus têm sido proclamados, mas a fé de Jesus Cristo não tem sido proclamada pelos adventistas do sétimo dia como de igual importância. A lei e o evangelho andando de mãos dadas. Não encontro palavras para expressar esses assuntos em sua plenitude. Ela reconhece que lá no século XIX, a igreja estava falhando em apresentar a fé em Jesus como tendo a mesma importância de guardar os mandamentos de Deus. Hoje em dia, a igreja não sofre mais daquele problema que sofria naquela época. Hoje em dia, inclusive, a igreja vai para o oposto um pouco diferente. Em geral, e em muitas igrejas adventistas, só se prega que Jesus salva, que Jesus é muito bonzinho, e a lei está ficando bastante de lado em algumas igrejas. Então hoje a gente sofre talvez um problema inverso do problema que eles sofriam ali. Mas olha o que Ellen White diz: que a nossa mensagem é proclamar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. É as duas coisas. E ela termina a citação dizendo assim: a fé de Jesus é debatida, mas não é compreendida. O que constitui a fé de Jesus que faz parte da mensagem do terceiro anjo? E ela responde: é o ato de Jesus tornar-se o portador dos nossos pecados, para que pudesse tornar-se o Salvador, que perdoa os nossos pecados. Ele foi tratado como nós merecemos ser tratados. Veio ao mundo e levou os nossos pecados, para que pudéssemos levar a sua justiça. É a fé na capacidade de Cristo para nos salvar, ampla, completa e totalmente. Essa é a fé de Jesus. Então ela diz assim, que muitos naquele tempo discutiam o que significava a fé, como inclusive hoje existe muita dúvida na cabeça das pessoas. O que é ter fé? Ter fé é só acreditar, é acreditar e obedecer, é acreditar de forma fervorosa, de forma convicta, ou é acreditar de qualquer jeito? Se eu fosse perguntar para cada um de vocês o que vocês pensam que é a fé, talvez vocês teriam respostas diferentes. E esse debate sobre a fé existia dentro da igreja, e ela diz: a fé é debatida, mas não é compreendida. E o que é a fé em Jesus? É a fé de que Ele carregou sobre si os nossos pecados. O Novo Testamento vai ensinar que o pecado não é só o que a gente faz no comportamento, mas também é o que habita no nosso coração. Jesus ensinou assim: mesmo que eu não cometa adultério, mas se eu olhar para uma mulher com intenção impura, eu já adulterei. Então, o pensamento do coração pode ser pecado, e eu não fazer o pecado externamente. Para que Jesus pudesse carregar os nossos pecados sobre a cruz, o que tinha que acontecer? Ele tinha que conhecer o nosso coração. Não basta conhecer as nossas atitudes. É por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Deus eterno que se fez homem. Aquele que conhece o seu coração de forma completa, desceu do céu para viver uma vida humana, sem pecado, para morrer por você, porque ele conhecia todos os seus pecados e todos os meus pecados também. Essa fé é a fé em Jesus. Então vamos pensar agora na relação entre os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E vamos começar com os mandamentos de Deus. Bom, a expressão mandamentos de Deus, ela pode designar a lei de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, a verdade de Deus. Tudo isso são os mandamentos de Deus. Deus mandou: amem uns aos outros. Isso é um mandamento. Essa é a palavra dele. Essa é a lei dele. Essa é a vontade dele. Entende o que quer dizer os mandamentos de Deus? E essa lei, essa palavra e essa vontade estão especialmente revelados nos 10 mandamentos. Tudo que Deus diz é lei, é mandamento, é a vontade de Deus. Mas essa vontade se revela de forma especial nos 10 mandamentos. Nós vemos isso quando, por exemplo, toda a Bíblia é escrita por meio de homens inspirados, mas quando Deus foi dar a tábua para Moisés, Deus escreveu com seus próprios dedos, para ver a importância desses mandamentos. E a Bíblia tem muito a dizer sobre os mandamentos de Deus. Olha só algumas dessas passagens. Provérbios 4, verso 4, Deus falando: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Olha a promessa, se guardar os mandamentos vai ter vida, vai viver. Que mais? A tua justiça é justiça eterna, o salmista falando com Deus. E a tua lei é a própria verdade. Salmo 119, verso 142. A lei de Deus, os mandamentos de Deus são a verdade. Outro texto importante, Tiago 2, verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. O verso 11 vai colocar o verso 10 no contexto dos 10 mandamentos. Ele vai citar o mandamento não matar e não adulterar, significando que os 10 mandamentos formam uma unidade. E nós devemos obedecer os 10 mandamentos por completo, segundo a implicação do ensino de Tiago no Novo Testamento. Tiago não é Antigo Testamento, ok? Que mais? 1 João 3, verso 4, vai dizer o seguinte: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Anomia em grego. É o que está contra a lei. É isso que é pecado. Quem decide o que é pecado não sou eu. O que eu acho que é errado? Eu acho que andar com camiseta é errado. Então é pecado. Não. Não é isso que define o que é pecado. Quem define o que é pecado é Deus. E Ele faz isso através da sua lei. Não adultere. Adultério, fornicação, prostituição, etc. são pecados. Porque vão contra o princípio contido na lei de Deus. É isso que define o que é pecado. E Mateus 19, verso 17, vai dizer assim, Jesus falando: se queres, porém, entrar na vida, faz o quê? Guarda os mandamentos. Você percebe que a Bíblia tem uma mensagem clara sobre os mandamentos, não é obscuro, só que algumas dessas passagens e outras podem ser mal entendidas. E muitos adventistas terminaram por desenvolver um vocabulário legalista e uma visão deturpada da salvação, por causa da sua interpretação sobre a necessidade de se guardar a lei de Deus. Essa ênfase, guarda a lei, obedeça os mandamentos, você vai viver, você não pode transgredir nenhum mandamento. Toda essa linguagem acabou sendo muito legalista, e alguns adventistas tiveram uma visão deturpada da salvação por causa disso. E nós temos que evitar esse erro, abandonar esse erro, se nós também pensamos assim, que seremos salvos pela lei. Agora, aqui surge a verdadeira questão. Será que a Bíblia prega salvação pela lei? Será que essa é a mensagem da Bíblia? Eu proponho que essa não é a mensagem da Bíblia. E eu quero ler alguns textos com vocês para deixar isso bem claro. Olha só o que diz a palavra de Deus, Romanos 3, versos 19 e 20. Paulo vai dizer o seguinte no Novo Testamento: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo nos diz que a principal função da lei não é salvar, a lei não pode salvar, é mostrar o pecado. Quando Deus diz não cometerás adultério, e no princípio que envolve esse mandamento está que a gente tem uma sexualidade pura, sem fornicação, espere o casamento para desfrutar a sexualidade, fora da pornografia, seja ela explícita ou implícita, fora da malícia, fora de tantas coisas ruins que acompanham a sexualidade humana, Deus está dando uma mensagem daquilo que Ele quer. Ele quer pessoas puras e fiéis. Não só no nível do comportamento externo, mas do coração. Quando Deus fala, não furtarás, Deus não está só proibindo que o ladrão seja ladrão. Ele está proibindo que a gente sonegue imposto, pirataria, inúmeras coisas que são roubo, desonestidade. Então, ao obedecermos esse mandamento, nós devemos ser honestos, não simplesmente deixarmos de ser ladrões. Quando Deus manda não mentir, então Ele tem o objetivo que a gente tenha um caráter verdadeiro, honesto, sincero e etc. Deus dá uma lei tão linda, tão maravilhosa, que vai nos desmascarar como pecadores. Talvez você não tenha problemas com a sexualidade, mas talvez você tenha problema com a mentira. Talvez você não tenha problema com a mentira, mas tenha algum problema com a desonestidade. Não sei. Ninguém pode julgar ninguém. Mas a Bíblia diz assim, tudo que a lei de Deus diz, diz para que se cale toda a boca. Para que todo mundo seja culpável diante de Deus. E por sermos pecadores, é que ninguém será justificado por obras da lei. Essa é a mensagem. Uma outra passagem importante nesse contexto, Eclesiastes capítulo 7, verso 20, que vai ser citado em Romanos 3 por Paulo também. Ele diz assim, não existe, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Olha a ideia, não existe ser humano na face da terra que faça o bem, que seja justo a ponto de não ser pecador, de não cometer pecado. E 1 João capítulo 1, versos 8 e 10, vai deixar isso ainda mais claro, olha só. Se nós dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos a Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Lembra de todas aquelas passagens da lei? Guarda minha lei viva. Temos que guardar a lei por completo. Se quiser entrar na vida, guarda os mandamentos. Tudo aquilo é verdade, é palavra de Deus. Mas tudo isso aqui sobre o pecado também é verdade, é palavra de Deus. E agora a gente vai precisar encarar um texto muito importante. Romanos 3, versos 21 a 31. Abre aí a sua Bíblia. Vamos ler esse texto importante, maravilhoso, interessante do apóstolo Paulo. Dos versos 21 até o fim do capítulo, verso 31, e a palavra de Deus vai dizer o seguinte: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ora, pois, onde está a jactância? De todo foi excluída, porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Eu gostaria de explicar esse texto inteiro com vocês. É muita coisa, não dá. Eu separei os pontos principais. Sem lei se manifestou a justiça de Deus. Se Deus fosse dar para nós aquilo que nós merecemos pela sua lei, todos nós iríamos para o inferno. Não ia ter uma exceção. Lembra do livro dos Salmos, quando Deus diz assim, que Ele não nos trata conforme os nossos pecados? É isso que quer dizer, Salmo 103. Dá uma lidinha depois em casa. Deus não nos trata conforme os nossos pecados. Sem lei, mas Ele manifesta a sua justiça. O pecado cobra a vida daquele que peca. e é o único ser humano sem pecado. Entregou a vida pelos pecadores. Ele deu a vida dele, ele satisfez a justiça de Deus. E essa justiça de Deus, ela é para todos, e sobre todos aqueles que crerem no Evangelho. Quem crer no Evangelho receberá a salvação pela graça mediante a fé, não pelas obras da lei. O que mais? Justificação gratuita mediante a redenção. A justificação é gratuita para nós, mas para Jesus ele teve que cobrar o preço da cruz, da redenção. Paulo vai concluir esse texto dizendo que Deus é justo e justifica aquele que tem fé em Jesus. E Paulo vai terminar esse capítulo fazendo uma pergunta importante. A gente anula a lei pela fé? E o mundo evangélico gostaria de gritar sim, mas Paulo grita de maneira nenhuma. Não. Confirmamos a lei. Vamos então confirmar a lei de Deus. Vamos voltar para o Jardim do Éden. Vamos falar um pouquinho da lei, do pecado e da salvação desde o Jardim do Éden. Primeira lei, a Bíblia diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, lei, mandamento. Deus mandou, e ele mandou assim: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, versos 16 e 17. Essa é a lei de Deus. Pode comer tudo, só não pode comer a fruta do conhecimento do bem e do mal. É lei. O que que é o pecado? Lembra de 1 João 3,4? É a transgressão da lei. É a desobediência ao que Deus mandou. Olha só, Gênesis 3, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Pecado: fazer o que Deus mandou não fazer. E como é que se resolve o problema do pecado? Com a salvação. Gênesis 3:21. E fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Lembra que a primeira coisa que Adão e Eva fazem quando eles pecam é sentir medo de Deus, vergonha de Deus, e se escondem da presença dele, e tentam fazer folhas de figueira para cobrir as suas partes íntimas, a sua nudez diante de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus fez vestimentas de pele, isso significa que um animal deu a vida para cobrir a nudez de Adão e Eva. Através desse texto nós entendemos que foi no Éden que Deus instituiu a fé no Cordeiro. O Cordeiro inocente vai morrer para cobrir a vergonha do casal pecador. Essa foi a primeira mensagem do Evangelho, pregada quando? No livro de Gênesis. Tão logo o homem pecou. Agora, essa salvação que Deus compra para o homem, é para o homem continuar fora do Jardim do Éden? Não. É para reconduzir o homem para o Jardim do Éden. E quando você lê a Bíblia, você vê os dois primeiros capítulos da Bíblia, não tem pecado. O pecado só entra no capítulo 3. Quando você estuda os dois últimos capítulos da Bíblia, Apocalipse 21 e 22, o que João diz? E eu vi um novo céu e uma nova terra, não tem mais morte. Sendo que o salário do pecado é a morte, o que isso quer dizer? Não tem mais pecado. A Bíblia é uma história da eternidade no passado, onde não havia pecado na vida humana, quando Deus nos criou, até quando Deus restaurar o Jardim do Éden. Portanto, a salvação que Jesus comprou para a gente, não é para a gente poder viver pecador para sempre aqui. É para nos perdoar e nos reconduzir ao Éden, onde nunca mais vai existir pecado. Que isso fique bem claro. Adiante. Vamos estudar um pouquinho a lei, o pecado e a salvação no santuário. Deuteronômio capítulo 4, verso 2, diz assim: nada acrescentareis à palavra que eu vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor. Se Deus deu 10 mandamentos, guardar 9 é suficiente? Não. Tiago 2:10. Guarda toda a lei, tropeça em um, culpado de todos. Deus fala: não acrescente ao que eu digo, não tire nada do que eu digo, para que você guarde os meus mandamentos. Essa é a lei. Lembra também que Deuteronômio 10, verso 5, diz que Moisés colocou as tábuas dos 10 mandamentos na arca da aliança. E 2 Crônicas, capítulo 5, verso 7, diz que a arca ficava no santuário, lá no Santo dos Santos. Então a lei de Deus estava no santuário. E o que era o pecado? A transgressão da lei. E a Bíblia diz assim: rebeldes fostes contra o Senhor desde o dia em que vos conheci. Deuteronômio 9:24. Rebeldia contra o que Deus disse é pecado. E aí Daniel vai dizer assim no capítulo 9, verso 11: sim, todo Israel transgrediu a tua lei. Lembra do texto que nós lemos em Romanos 3? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo mundo. Todos pecaram. E como é que vem a salvação? Entrará Arão no santuário com um novilho, um cordeiro, uma oferta pelo pecado. Levítico 16, verso 3. O cordeiro vai dar a vida, vai derramar o sangue para purificar o pecador das suas culpas e pecados. Que mais? Lei, pecado e salvação nos 10 mandamentos. A lei são os próprios 10 mandamentos. O pecado é a desobediência aos mandamentos. E olha só a salvação. Deus salva o povo antes de dar os mandamentos. Os 10 mandamentos começam em Êxodo, capítulo 20, verso 3. Olha só o que diz o verso 2. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Antes de Deus dar a lei para Israel, o que Deus faz com Israel? Deus salva ele da escravidão. Olha que mensagem bonita. Deus não tirou Israel da escravidão porque eles estavam lá na escravidão guardando a lei, muito obedientes. Era um povo pecador. Quem sabe estava se misturando com a idolatria do Egito. E logo na história do Êxodo nós vamos ver idolatria no povo de Israel. Era um povo pecador. Mas Deus salva porque tem misericórdia, porque tem graça, porque tem perdão. É isso que Deus faz. E depois que Deus salva, que Deus liberta, aí ele diz: agora que eu te salvei, não tenha outros deuses diante de mim. Agora que eu te salvei, não faça imagem de escultura, não se ajoelhe diante delas, não faça oração a elas. Agora que eu te salvei, não diga o meu nome em vão. Agora que eu te salvei, guarde o dia de sábado, lembra que eu criei o mundo em 6 dias e guardei o sétimo, e eu separei o sétimo dia. Agora que eu te salvei, honra o teu pai e a tua mãe, não mate, não roube, não adultere, não minta e não cobice o que não é teu. É no contexto da salvação que Deus dá os mandamentos. Nós não recebemos os mandamentos para ser salvos, nós recebemos os mandamentos porque nós fomos salvos. Essa é a diferença que o mundo evangélico não entende. É isso mesmo que está profetizado. Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 21. Deus nos salva do pecado e não da lei. O que Jesus veio fazer foi livrar a gente do pecado, não livrar a gente da lei. É isso que as pessoas não entendem. A Bíblia diz assim: ela, Maria, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O mundo evangélico quer dizer que Jesus te salva da lei, que você não precisa guardar o sábado. Só que o mundo evangélico não gosta que os católicos adoram imagens, não é verdade? Vai perguntar para o evangélico: pode adorar a imagem? Não, não pode, Deus manda não adorar a imagem. Ué, na mesma lei que manda não adorar a imagem, manda guardar o sábado. E Tiago 2:10 resolve o problema. Se guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, culpado de todos. Diante de tudo isso, nós encontramos um processo que não tem fim antes da glorificação. E esse processo começa em conhecer a lei de Deus. Conheça a palavra de Deus, os 10 mandamentos, a lei. Conheça a Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento. Quando você conhecer a lei de Deus, você vai perceber que você é um pecador, uma pecadora. Deus fala para não mentir, e você tem essa natureza maldita, mentirosa. Deus fala para não adulterar, você tem uma natureza sensual, pecadora. Deus manda não cobiçar, você tem uma natureza invejosa, uma natureza maldosa. Eu dei alguns exemplos, talvez eu não tenha citado os seus pecados. Pense nos seus pecados, eles são da mesma forma. Olhando para a lei de Deus, a gente conhece o nosso pecado. E então, tenha fé verdadeira em Jesus, para receber o perdão e a purificação. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. E então, quando você tem fé em Jesus, ora a Ele com arrependimento e fé, se converta para uma obediência à lei de Deus cada vez mais profunda. E com essa conversão, você vai cada vez mais conhecer a lei de Deus. E quanto mais você conhecer a lei de Deus, você se converteu aqui da mentira. Vamos pensar que nesse processo aqui, Deus tirou a mentira da sua vida, mas Deus ainda não tirou a inveja. Então você volta conhecendo mais a lei de Deus e diz: Senhor, assim como o Senhor me tirou a mentira da minha vida, tira a inveja, confesse os seus pecados. Saiba que ao confessar o seu pecado, você está salva, perdoada, purificada por Deus. Quando você estiver salva, se converta para não ser invejosa. Aí agora você venceu a mentira e a inveja. Continue conhecendo a lei de Deus. Quem sabe você vai perceber que você transgride o sábado. E vai para Deus e diz assim: Senhor, eu trabalho no sábado. Senhor, eu tenho essa dificuldade. Senhor, me perdoa porque eu tenho fé em Jesus, Pai. Ele vai te perdoar e te purificar. Se converta para uma obediência mais profunda à lei de Deus. E agora, Deus vai ter tirado da sua vida a mentira, a inveja, a transgressão do sábado. Continue conhecendo a lei de Deus. Quem sabe você vai perceber que você é uma pessoa irritada, nervosa, brava. Confesse os seus pecados diante dessa lei. Diga para Deus o que está no seu coração: raiva, maldade. Tenha fé verdadeira em Jesus Cristo, que Ele te perdoa e que Ele te purifica. E aí, você vai ter vencido a mentira, a inveja, a transgressão do sábado, a raiva. E se você fizer isso, se você tiver uma obediência sincera e cada vez mais profunda à lei de Deus, no contexto da fé em Jesus, você vai ter a experiência da perfeição cristã. Perfeição cristã não é quem não peca. Lembra de Eclesiastes 7:20? Não existe homem sobre a face da terra justo que não peque. Palavra de Deus. Ponto final. Aquele que é perfeito em Cristo é aquele que assume o quanto é diferente de Cristo e pede perdão com sinceridade e quer mudar de vida. Sabe por quê que o diabo ensinou o mundo católico e evangélico a pregar que a fé em Jesus não tem nada a ver com a lei de Deus? Porque ele não quer que aconteça esse processo com as pessoas. Ele quer dizer o seguinte: você tem fé em Jesus? Esquece a lei. E ele vai usar Romanos capítulo 6, não estamos debaixo da lei. Às vezes a gente vai pregar para um batista, para um presbiteriano, para um evangélico, para um galileu: vocês adventistas estão sob a lei. Nós não, nós estamos com a graça. Sabe por que o diabo enganou essas pessoas assim? Para que eles não conheçam a lei de Deus. Tem muito evangélico aí que não pede perdão a Deus porque trabalha no sábado, transgredindo a lei de Deus. E se a gente confessa os nossos pecados, a gente é perdoado. Mas o que acontece com quem não confessa os seus pecados? Não recebe perdão. Está entendendo onde que o diabo quer conduzir o mundo cristão? Ele quer dizer que a fé em Jesus não tem nada a ver com a lei. Então, se não tem nada a ver com a lei, vai transgredir o sábado. Não confesse, não tenha fé, não se converta, vá para o inferno. Vocês sabiam que era isso que estava por detrás dessa mensagem no mundo cristão? Vocês entendem a seriedade da questão? Olha quanto é pesado. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É as duas coisas. Guardar a lei sem confiar na salvação pelas obras ou pela lei. Somente através de Jesus. Antes de 1888, a Igreja Adventista interpretava esse texto de Apocalipse 14, enfatizando de forma desequilibrada a guarda dos mandamentos e interpretando a fé de Jesus como uma fé obediente nos mandamentos. A Igreja, infelizmente, passou por um momento muito legalista. Mandamento de Deus, olha aí, ó, tem que guardar o mandamento. Depois de 1888, a Igreja Adventista do Sétimo Dia passou a enfatizar a fé em Jesus como nosso suficiente Salvador para podermos guardar os mandamentos de Deus de forma genuína e pela motivação correta. Amor a Deus e não para conquistarmos a salvação pela lei. Percebe o quanto a Assembleia da Conferência Geral de 1888 é importante para essa igreja? Porque nessa Assembleia a gente entendeu. A gente vai guardar os mandamentos. Nós vamos ser fiéis no sábado, mesmo que a gente perca o nosso emprego. A gente vai fazer isso. Mas nós não vamos confiar nisso para a salvação, porque nós somos pecadores necessitados de Jesus. E agora, um apelo muito especial. Quantos daqueles que estão aqui essa noite não são ainda adventistas do sétimo dia batizados e gostariam de tomar a decisão de participar dessa grande família de fé em Jesus? A semana de oração de evangelismo é uma semana para toda a igreja. Creio que toda a igreja tem sido beneficiada ao estudar a palavra de Deus, mas ela é uma mensagem para pessoas que precisam voltar para a igreja, ou aquelas que ainda não estão batizadas e se batizar. No começo dessa semana, nós tivemos uma grande alegria. Tive a alegria de conhecer a Glacy, de conhecer o Francisco, de conhecer a sua neta, Hannah, de conhecer essas três preciosas pessoas que aceitaram serem batizados nessa igreja, é verdade? Estão firmes nessa decisão? Vocês podem vir aqui à frente comigo, para a gente fazer uma oração especial por vocês? Vocês agora, igreja, estão conhecendo três pessoas que entenderam a mensagem de 1888, que decidiram-se pelo batismo, pela salvação em Jesus Cristo. E eu quero perguntar, há mais alguém aqui essa noite que precisa tomar a decisão de se batizar, de se rebatizar, e gostaria de se unir com nós quatro aqui na frente para uma oração especial? Você tem um minuto para se colocar em pé, vir aqui à frente. Thaís, minha querida, Deus te abençoe a tua decisão de forma muito especial. O céu está alegre com você, com a Hannah, com a Glacy, com o Francisco. Que Deus abençoe a cada um de vocês de forma especial. Saibam que vocês têm participado de uma igreja que tem defeitos e dificuldades. Começar por mim. Eu sou o maior pecador aqui dessa igreja. A igreja pode ficar como está, nós vamos quatro colocar de joelho aqui para oração. E aí nós vamos terminar o nosso culto. Vamos orar. Pai do céu, eterno e querido, em nome de Jesus, obrigado porque nós quatro podemos nos ajoelhar diante de Ti, Pai. Obrigado pela vida da Thaís, Pai, da Hannah, da Glacy e do Francisco, Pai. Cada uma dessas quatro pessoas é especial. Cada uma dessas pessoas tem os seus pecados, as suas dificuldades. Mas cada uma dessas pessoas, Pai, foi amada com amor eterno por Jesus, Pai. Muito obrigado por isso, Pai. Que eles possam ter a verdadeira fé em Jesus, Pai. Uma fé que quer obedecer os Teus mandamentos, que reconhece os Seus pecados, de forma que possam receber o perdão e o poder do céu todos os dias e estarem preparados para a volta de Jesus, Pai. Peço mesmo por mim, por toda esta igreja, que o Senhor confirme esta decisão, nos faça fiéis e felizes acima do que temos sido e nos guarda de toda a maldade do diabo e desse mundo, em nome de Jesus. Amém. Amém.